Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui com mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi. A gente está aqui também com o Ramon Mineiro. Fala, Ramon. Fala, galera. Bom dia. Eu espero que você esteja tomando café no conforto da sua casa, sentado no sofá ou então na sua cozinha, e não numa cela de prisão. Estamos também com o Carlos. Fala, Carlos. Bem, vamos acordar aí, galera. O Carlos acorda animado, né? Carlos acorda animado. É, inclusive, o tema quem traz é ele hoje. Fala aí, Carlos, qual é o tema de hoje? Cara, hoje a gente vai falar de um tipo de RPG. Na verdade, não sei dizer nem se é um tipo. A gente vai falar de uma enguia de RPG. De um sim. Core de RPG. A mecânica. Exato, chamado Apocalypse Engine. Isso. Muito polêmica até, por sinal. Polêmica, né? Também conhecida como Powered by the Apocalypse Engine. Né? Que, qual a polêmica do Apocalypse? Cara, ótima polêmica porque Apocalipse, pelo que eu vi já em muitos lugares, é uma coisa que desperta muito fervor assim, fanático. Tem muita gente que é louco pelo Apocalipse, assim, ama Apocalipse muito e acha que isso é a salvação do RPG. E essa comunidade ela é muito ativa. Ela tem uma voz muito ativa, né? Eles são muito vocais a respeito disso. E, por outro lado, o resto do pessoal que talvez não se identifique muito com o Apocalipse, ou até que nem conhece, muitas vezes acaba tomando uma certa... Não desperta curiosidade para ver, porque muitas vezes quando você tem um tema que é muito vocalizado por um grupo muito apaixonado e tudo, às vezes isso causa até um pouco de afastamento. Você quer ouvir a palavra do Apocalipse? Pessoas, eu sinto que Apocalipse às vezes é uma... O que é legal dele, tipo vamos de lá, eu entendo por que ele causa esse rebuliço. Você quer conhecer que ele é assim. O Apocalipse Engine ele é um sistema muito, muito simples de se jogar. E ele preza muito pela narração da cena, né? De como essa cena é contada pelos jogadores. Então, por exemplo, quando você vai atacar alguém, né, usando esse sistema, você vai descrever como você faz e o mestre vai descrever a consequência do que acontece. Então, tipo, você tem essa cinematografia maior, né, com as regras mais simplificadas do Apocalypse World. Então isso faz com que ele traga de fato muita gente para jogar, muita gente que não quer o peso de umas regras complicadas. Ele é uma boa porta de entrada assim para uma galera jogar, né? E ele tem tipo muitos cenários, né? O que também é uma vantagem grande, né? Do dessa mecânica de jogo. Então você pode ele está adaptado para N tipos de jogos e gêneros que você quiser. Eu diria que não é nem cenário, né? Na verdade, ele tem várias encarnações da mesma mecânica. Ele tem várias encarnações muito adaptadas ao tipo de história que ele quer contar, né? Ele é o que a gente chama de experiência fechada. Ou seja, se você quer jogar um jogo que traga um sentimento de jogar um D&D clássico daqueles antigos, não sei o quê, você tem um jogo específico para isso. Se você quer jogar um jogo que traga uma experiência de... sei lá, de um mundo que nem do World of Darkness, né, com criaturas das sombras, aí você tem uma outra encarnação dele que traz uma experiência bem amarradinha para esse tipo de coisa, né? Eu vou também agregar aqui outra explicação, né, pro Apocalypse Engine. Muita gente aí que joga RPG curte games também, de computador, PS4, por aí vai. O Apocalypse Engine, ele é como se fosse aquela Unreal Engine que tem nos jogos, como se fosse a Unity e tudo, o que ele é? Ele é um arcabouço para as pessoas criarem seus jogos fechados em cima. Na verdade, Apocalypse Engine não é um jogo. O jogo Eles têm um jogo chamado Apocalypse World, mas eles são um arcabouço que o pessoal pode usar para formar seus jogos. Qual é a base mais forte desse arcabouço? O movimento, é, cara, mim, pelo menos mais o movimento, na sua opinião, é sensual? É, para mim, são os movimentos e como eles são rolados. Como é que funciona isso? No... o que é isso? O que é movimento? O que são as rolagens no Apocalypse Engine? É um movimento sem prefect. Eu sabia que o Ramon ia mandar essa. Sem prefect, Ramon. Tinha certeza. Estou voltando para o sério. Como é que esse sistema funciona? Ele funciona de uma maneira bem simples. Você tem os seus atributos, como se fosse no D&D, força, destreza, constituição, só que cada sistema do Apocalipse ele vai ter os seus próprios. Cada coisa que você vai fazer no jogo, por exemplo, atacar uma criatura, isso é um movimento. Você descreve como você vai atacar a criatura, o mestre vai dizer, beleza, isso aqui é um movimento, por exemplo, de atacar e pilhar. Você vai jogar 2d6 na mesa, você vai pegar esses 2d6, somar com o atributo relativo àquele movimento, pode ser sua força, e você vai obter um número dali. Se esse número for 10 ou mais, você conseguiu atacar e não aconteceu nada com você, seu ataque foi extremamente bem sucedido. Se você tirar entre 7 e 9, o que vai acontecer? Você vai acertar aquele ataque, mas aquilo ali vai ter uma consequência. Por exemplo, eu peguei a minha espada e fui com tudo em direção àquele goblin. Então eu rolei meu dado e deu 7. Aí eu vou, bom, escolher conseguir fazer o ataque com uma consequência. Então eu vou falar, então beleza, eu peguei a espada e penetrei com a espada dentro da barriga do goblin. O mestre vai virar para mim. Conforme você trespassa o goblin com a sua espada, outro goblin que estava do lado viu uma abertura na sua guarda e passou a espada em você também. Ou seja, você conseguiu efetivar um sucesso parcial. Você efetivou e teve uma consequência. E quando você tira 6 ou menos nos dados, o que acontece? O que vai acontecer é que você vai falhar. E quando você falha no Apocalypse Engine, não é que você erra o seu ataque. Quando você falha, você dá direito ao mestre de te infringir uma consequência séria. Que pode ser desde te dar um dano a gerar uma complicação, digamos assim, pesada na sua história. É que pode ser até, por exemplo, você falhou em sei lá, você quis chegar num goblin que estava fugindo e desferir um golpe de misericórdia nele. E aí você falhou nisso, e aí o cara pode falar que você correu atrás dele e de repente você viu um exército gigante de goblins vindo resgatar esse pequeno goblin. Então, não necessariamente é uma coisa que você não... Que tá atrelada à ação que você fez, né? O mundo se move de um jeito que vai te gerar... O pulo do gato também tá no que acontece quando você tira 10 ou mais, né? Isso, porque quando você tira 10 ou mais, além de você ter sucesso inquestionável, é o jogador que narra o que acontece. Então, já não é mais um mestre que descreve a cena. É o jogador que te fala exatamente o que aconteceu. Ah, eu mas lembrando que cadeira dentro do movimento que ele escolheu. Sim, sim. E, no caso, se ele escolheu bater no Goblin, ele vai descrever lá. Cara, eu pego a minha espada, giro ela por cima da cabeça, seguro ela bem firme pelo punho, estico o braço e aí, plum, acerto o Goblin. Sabe o Goblin uma coisa muito trás. Legal? Uma coisa que eu acho muito legal nesse sistema é uma coisa que o Bob já falou aqui, outros mestres falam também, que é aquele negócio do foreshadowing, né? De você ir dizendo para os jogadores que vai acontecer uma ameaça maior e dando indícios nele. Apocalipse, ele tem uma maneira bem interessante de lidar com isso. Por quê? Sempre que ocorre uma falha, por exemplo, parcial, o mestre ele pode ficar fazendo usar aquela falha parcial, aquele sucesso parcial, para ir fazendo foreshadowing, que eles chamam de soft move, né? De movimento, deve ser movimento leve, a tradução. Então, o cara ele vai fazendo uma construção, aos poucos, de uma treta maior, porque aí o cara tem um sucesso parcial. O mestre já dá uma palhinha de que aquilo ali pode desencadear uma merda grande. Aí o cara tem outro. O mestre vai construindo em cima disso. Aí, de repente, chega alguém e falha. Tira 6 ou menos. Aí o mestre estoura a treta na cabeça de todo mundo. Né? Eu acho que ele tem essa construção de clímax. Eu diria que é um dos pontos interessantes dessa mecânica de movimentos, sucessos para sucessos parciais e falhas. Sim. Eu não tinha pensado por esse lado, não. Mas é uma boa ideia mesmo. É bem legal. E o que, que você vê de problemático, ou qual o defeito que seria, que existiria nesse sistema para você? Para mim, de problemático, cara, olha, eu acho que esse sistema, dependendo da... Esse sistema não, essa Engine, dependendo do sistema, ela gera um jogo meio videogame. Tem alguns sistemas dentro dessa Engine que particularmente não é o jogo de RPG que eu gosto muito. Muitas vezes o que acontece? O cara fica olhando para a ficha dele e ele vê, bom, beleza, nessa situação é esse movimento aqui. Aí o cara triga aquele movimento. Aí depois daquela outra situação, movimento 2. Então parece que ele está jogando esse jogo tipo World of Warcraft, fazendo rotação, sabe? Fica 1, 2, 3, 4. É. Mas... Ainda que no livro eles falem que o jogador tem sempre que declarar a ação dele dentro da ficção, né, e não na mecânica. Isso daí na teoria não é para declarar qual movimento ele vai usar, mas não é totalmente verdade. Sabia? Uhum. Tem, por exemplo, no Night Witches, o mestre fala que o jogador ele pode sim, sem problema nenhum, declarar qual movimento ele vai usar antes de fazer o que ele vai fazer. Então depende da interação. Né? Então nesse caso você acaba apertando botões, né? É, você pode, mas aí que tá. Tem sistemas dentro do Apocalypse Engine que não dá nenhuma sensação de apertar o botão, porque os movimentos eles são tão bem feitos que você vê que aquilo ali obviamente não é um apertar de botão. Na verdade, cada movimento que você dá, ao invés de ele ser um apertar de botão, ele é um apertar da trama. Ele é uma carga que você coloca em cima de outro jogador, um compromisso que você faz ele assumir com você, é uma coisa que você está alterando no mundo, e aí é muito legal. Ou seja, eu acho que quando ele é muito bem implementado, esse tipo de coisa, ela não fica tipo game, joguinho de computador. Ela, muito pelo contrário, ela faz acontecer uma coisa que... ela faz acontecer uma coisa natural que não surge em muitos jogos, que é o quê? Você gerar uma amarração, uma trama, um negócio de dever favor entre um personagem, entre outro, elos super fortes e significativos entre os personagens. Eu acho que esse desencadeamento de movimento, ele facilita muito isso. Porque, por exemplo, num jogo desse de Apocalipse, você pode ter um movimento de conquistar uma pessoa romanticamente. E se você faz esse movimento no outro jogador, e, por exemplo, ele decide não aceitar aquilo ali, ele não quer aquele romance, ele pode... Você, a pessoa que trigou o movimento e ele vão sofrer consequências. Então, ele é muito bom nesse negócio de gerar uma novela entre as pessoas que estão jogando. Eu acho que esse é o que ele faz melhor, pra mim. Não sei o que vocês acham. Eu acho que assim, tem cenários que ele tem roupagens, né, que a gente tava falando, que ele funciona melhor, assim. No Dungeon World, que é um cenário medieval, eu senti pra caramba que é muita apertação de botão, assim, tipo, porque você tem movimentos aí, tipo, uma coisa que todas as roupagens do Apocalypse World têm em comum são os playbooks, que vamos dizer assim, traduzir, que são as classes, né? Então, no Dungeon World, que é o medieval, tem o clérigo, o bardo, o ladino, o guerreiro. Já no, por exemplo, o Monstro da Semana, que é para ser uma série de televisão no estilo Supernatural, você tem lá o Deus caído na Terra, você tem o Injustiçado, você tem o Monstro que tá bonzinho. Então, cada roupagem tem seu playbook. No Dungeon World, eu não sei, eu achei que esses playbooks, eles são meio engessados, porque quando você evolui personagem, você escolhe ou um ou outro. Ou uma habilidade tal, ou uma habilidade tal. É tipo, você vai preenchendo xizinho, sabe? Como se fosse uma árvore de skill que tinha no Diablo, sabe? É um pouco isso, um pouco porque é uma experiência fechada, realmente. Você vai cumprir um papel que foi designado pra você ali, né? Então, sim, os moves do seu personagem, os movimentos do seu personagem, vão levar o teu personagem a gerar determinado tipo de ficção que já se acordou que é o tipo de ficção que se quer jogar, né? Então, acho que, por um lado, isso é muito bom, por outro, é uma das coisas que eu trago, que é a coisa da experiência fechada, né? Enquanto você tem, por exemplo, em outros sistemas que você consegue ter uma malemolência maior para adaptar uma coisa, puxar uma mecânica para lá, puxar uma mecânica para cá, fazer um criar até um julgamento em cima da regra. No Dungeon World no Apocalipse, de forma geral, você tem uma experiência bem fechada e você tem menos jeito de alterar isso, não é desejável que você altere. É, claro que ninguém impede você de fazer um hack, fazer regras específicas depois e acertar com o grupo de que aquilo que você vai usar. Mas durante a mesa, né, você tem menos flexibilidade, então você fica muito atrelado necessariamente àquela proposta. E isso aí, a longo prazo, pode não ser tão interessante, ao meu ver. É, cara, eu acho que depende da experiência, sabe? Porque se você pegar um jogo, por exemplo, sei lá, o Sombras Urbanas aí que o Ramon mostrou pra gente, o fato dele ser uma experiência bem amarrada é o que ele faz o jogo funcionar. É, sem dúvida, eu acho isso bom, eu acho isso bom, eu só acho ruim quando o aspecto negativo é quando você tá afim de continuar jogando aquele jogo, mas tá afim de mudar um pouco mais aquela experiência fechada, entendeu? E é justamente, o seu personagem, ele tá amarrado a determinada ficção que ele vai criar, então você não tem muita flexibilidade para mexer nisso, entendeu? Claro, ele é um jogo que, o pessoal que quer jogar Apocalipse Engine, cara, você quando for jogar Apocalipse Engine, já tem que ter atenção de que isso é um jogo nichado. Você vai jogar o Dungeon World, é aquilo que está no livro do Dungeon World. Você vai jogar um The Warren, é o livro do The Warren, Sombras Urbanas, é aquilo ali. Não é aquele negócio que é modular, você faz. Não. É aquela experiência ali. Mas o que eu acho é o seguinte: quando ele é bem feito, eu não quero entrar no mérito aqui das implementações que eu acho bem feitas ou não, eu acho que para aquela experiência fechada, quando ele é bem feito, ele entrega aquilo ali melhor do que qualquer outra mecânica que eu conheço, para alguma experiência fechada. É, ele é mais focado, né? Realmente você tem um jogo que depende menos, sei lá, do julgamento do mestre e do julgamento da mesa e tal, para funcionar e para imprimir aquela experiência, né? Sim. No D&D, por exemplo, você tem mais possibilidades de levar o jogo para vários caminhos diferentes, que é uma coisa que você não tem no Dungeon World, mas por outro lado, às vezes o jogo varia absurdamente de mestre para mestre. Sim, eu acho que na verdade o que faz o jogo mudar não é a modulação da ficha, né? Ele é uma experiência fechada, mas ao mesmo tempo não é que ele te impede de criar novas possibilidades, assim. Eu acho que tudo que acontece no jogo pode gerar consequências muito legais, assim. Sem dúvida, é bem divertido, né? Sim. E, enfim, eu acho que eu gosto muito dessa parte de cinematográfica do sistema. De você poder descrever, de você dar liberdade dos jogadores de escreverem o que eles estão fazendo, o que eles querem fazer, né? No Sombras Urbanas mesmo tem um movimento lá que é você liberar todo o seu poder. Eu esqueci, não sei como está traduzido isso. Let it out, né? Let it out, isso, que você pode basicamente fazer o que você quiser. É isso. Só que isso tem consequências, te dá pontos de corrupção. A maioria das roupagens do Apocalipse Engine, né? Eu esqueci o termo que você usou no começo, que foi melhor do que roupagem. Das encarnações do Apocalipse Engine, tem um movimento parecido com esse. Né, tipo, do Let It Out, que é você. Que é pra dar alguma fuga, né, pro teu personagem. Isso, que é você. Você e te dá uma liberdade grande de você não ficar preso no teu playbook, por exemplo. Uma coisa que eu acho legal também é que. Aí eu não sei se são todas as encarnações, mas pelo menos no Dungeon World é assim: você, quando erra, você ganha. Você XP. Ganha um XP, né? Eu achei isso interessante, de certa forma, mas não é o principal para mim. O mais legal é que você ganha XP quando você resolve laços, né? Quando você resolve laços com outros personagens e pega novos. Então aí você fechou um ciclo e por isso você ganha um XP. Eu achei isso incrível. Uhum. E vocês têm alguma encarnação, algum favorito, algum cenário favorito do Dungeon World, do Apocalypse World? Cara, dos que eu joguei, o que eu gostei mais foi o Urban Shadows, cara. Realmente, eu achei que ele é a experiência fechada na medida e isso dá uma narrativa emergente perfeita. A narrativa que surge, ela é 100% trazida pela interação dos jogadores e seus movimentos. Eu achei magnífico. Pra mim, dos que eu joguei, também foi o Sombras Urbanas, que eu joguei poucos ainda. Uhum. Mas é de uma maneira geral, dos que eu li um pouco mais do que eu joguei, eu gosto mais do Night Witches. E você, Ramon? Cara, eu gosto muito do Core, que é o Apocalypse World, por ele ser um pós-apocalipse. É, ele ter todo esse clima pós-apocalíptico, né? Mas o Sombras Urbanas, de fato, ele tem algumas coisinhas a mais que podiam ter nos outros. Que é uma coisa que eu gosto muito no Apocalipse, no Sombras Urbanas, que é o movimento de intimidade, né? Tipo, o Intimacy Move e tal. Quando os seus personagens interagem, isso também tem consequências mecânicas no jogo. Sim. Ah, mas isso vários têm esse movimento. Ah, é? Eu tô morrendo pra ver o Undyne. Como é que se fala? O Monster Hearts tem isso também. É, o Monster Hearts. O Monster Hearts é o de Romance Team. É bem legal. Gente, outra coisa que eu queria trazer é o seguinte: a mestragem. A mestragem não, a conversa. É, nesse jogo tem um quesito que se chama conversa. Eles falam que quando você está jogando, né, é estabelecido um diálogo, né? A sessão ela é uma conversa. Eu acho uma coisa interessante disso, porque eu não sei, por exemplo. O mestre de cerimônias, né, como eles chamam o mestre de jogo, começa a fazer uma narração. Logo em seguida, o mestre é sempre incentivado a falar. E o que, que você... É, e agora? Balbi, fala aí. Me diz aí. O que, que você faz? E aí o Balbi ele vai falar alguma coisa e ele pode pegar e fazer uma pergunta para outro jogador. Aí o outro jogador vai responder aquela pergunta que pode até trigar um movimento, pode trigar alguma coisa que vai passar a bola para outra pessoa. E eu acho essa mecânica de conversa também que eles têm, como estruturação de jogo, uma coisa bem interessante. Eu acho muitas vezes ela até mais interessante do que turno. O que vocês acham disso? Cara, eu gosto muito de uma coisa que tem na... O Dungeon World tem isso, quando ele fala com o mestre, né? Que é você... Ele tem uma listinha de coisas que o mestre deve fazer, dos deveres do mestre. E uma delas é sempre... É sempre chamar o jogador pelo nome do personagem pra, tipo, você criar o máximo de imersão possível. Então, se o seu personagem chama, sei lá, Johnny Bigood, o mestre vai olhar pra você e falar, e aí, Johnny Bigood? O que, que você faz, sabe? Tipo, e outra coisa é que o mestre tem a obrigação de sempre deixar o jogo... correr, assim, sempre colocar alguma coisa urgente pro jogador resolver. Botar a ficção pra frente, né? Isso, sempre keep moving, né? Tipo, fazer a coisa andar, sabe? Isso, sim. Eu vou falar que é difícil você mestrar um pouco o Dungeon World, você entender os trejeitos de como fazer isso tudo, sabe? De como fazer o jogo como o jogo andar sempre, sabe? Isso é bem difícil, eu acho. Sim. Eu achei mestrando isso, sabe? Tipo, no primeiro momento eu mestrei errado, então eu acho que a dica que eu dou aqui é tipo você mestrar várias vezes e ler várias vezes até entender o livro, assim, tipo, a parte de mestragem. Cara, eu acho o seguinte, a respeito do... Principalmente o Dungeon World que eu li bem, no Dungeon World ele traz muitas coisas pro mestre fazer, né? Inclusive essa coisa de você elaborar frente de aventura, o proceder do mestre, o proceder do jogo, tá tudo ali, inclusive nessa coisa da conversa. É tudo um proceder do RPG que na verdade acontece, de certa forma, em outros jogos. Eu acho que de forma geral é o bom RPG, acontece assim, independente do sistema. Mas eles acabam colocando isso por escrito, eles acabam colocando isso dentro do sistema de alguma forma. Então, quando você vai mestrar, se você é um cara novo, eu imagino, você vai ler aquilo, você vai ter muitas coisas para lembrar. Ah, eu tenho que lembrar disso, tenho que lembrar daquilo, tenho que mestrar assim, mestrar assado, quando errar é assim, quando errar é assado. Quando acertar é assado, então você acaba tendo muita informação junta sobre o proceder ideal do mestre. E, bom, enfim, eu acho que, de forma geral, você vai aprender fazendo, né? Mais do que lendo. Sim. Então, assim, talvez para mestrar, para um mestre iniciante, não seja tão fácil. Mas eu acho que é meter a cara, entendeu? Se de repente é tão fácil quanto o D&D, ou um pouquinho mais difícil só, não sei. Mas, por outro lado, também o mestre, ao contrário de um D&D, que ele tem um papel que muitas vezes você tem que ter um grau de abstração para poder conduzir aquilo ali. No Apocalypse Engine, em cada iteração dele, em cada sistema, o mestre ele tem uns movimentos certinhos que ele pode fazer e quando ele pode fazer cada um. Se o cara conhece bem a regra, ele sabe, putz, o cara fez isso aqui, eu vou fazer esse movimento aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo lá. Eu acho que é bem por aí. É, o mestre acaba tendo que conhecer bem esses movimentos e ele acaba tendo que organizar bem, ele tem que saber organizar bem a cena, como ela se desenvolve, por exemplo, para não permitir que um jogador mais vocal acabe agindo mais vezes do que um jogador mais quieto, esse tipo de coisa. Então, de certa forma, em outros jogos você tem uma. Eu acho que é mais fácil você errar como mestre nos outros jogos. Entendeu? Eu não sei dizer exatamente, porque eu não fui um mestre novato, nem em D&D quinta edição, nem em Dungeon World, para comparar. Mas a impressão que me dá é que deixar um pouquinho mais solto no início talvez seja mais favorável do que você ter uma carga muito grande de coisas para lembrar quando você estiver fazendo, e principalmente porque é muita coisa que é jogar errado. O jogar errado no Apocalypse Engine é mais sério um pouco do que jogar errado no D&D. Ah, eu acho muito mais sério. Eu acho que o Apocalypse Engine ele é o tipo do sistema que você tem que jogar tipo como as regras estão escritas. Dentro desse negócio de mestragem, uma coisa também que eu acho é o seguinte. É muito mais fácil para o mestre na Apocalypse do que no D&D. Quando ele faz a inserção de um elemento na cena, ele tem um maior controle do que vai desencadear daquilo ali. É mais fácil prever. Porque quando o mestre insere um elemento, por exemplo, uma pessoa que entra numa cena demandando uma coisa de um personagem ou dando um esporro no personagem, quando o mestre insere isso no Apocalypse Engine, ele já conhece a gama de movimentos fechados que o jogador vai executar e quais são as saídas de cada movimento daquele ali. Então, se o mestre já tem uma experiência com aquele sistema, é muito mais fácil ele fazer um jogo de fantoche com os jogadores do que no D&D da vida. No D&D, o jogador ele tem como pegar o mestre totalmente de calça curta. No Apocalipse, eu acho que é muito mais fácil o mestre ter um controle gigante de jogo, desde que ele conheça muito bem o sistema, sem te comprometer em nada a agência das pessoas que estão na mesa. Isso é interessante, porque na teoria, se o mestre tem mais controle, na teoria ele afetaria um pouco a agência dos jogadores, mas não é bem o que acontece, né? Uhum. E uma coisa que eu acho legal, assim, tipo, que pode ser uma coisa que pode até dar uma aliviada no cargo do mestre, é porque basicamente existem os movimentos do mestre e você usa isso como reação. Então, tipo, você só usa os movimentos do mestre quando os jogadores tomam ações que dão trigger nesses movimentos do mestre, né? Exatamente. Então, agora, pontos fortes aí, Carlos. Pontos fortes do Apocalipse. Cara, para mim o maior ponto, o ponto alto do Apocalipse Engine, para mim, é a geração de drama e o poder cinematográfico, novelístico, que o sistema tem. Eu acho que nenhum sistema de RPG que eu conheço, ou nenhuma engine de RPG que eu conheço, gera interações tão profundas entre os personagens da história em seus diversos sistemas. Isso no meu mundo conhecido, claro. Uhum. E para você, Ramon, pontos positivos? Eu acho que ele, além do que o Carlos falou, que eu concordo 100%, eu acho que a versatilidade dele é muito legal. A customização dele é muito legal também. Você pode criar a tua roupagem da Apocalypse Engine muito fácil. Que é basicamente você pegar playbooks, criar playbooks de acordo com o cenário que você tem ideia e criar movimentos para cada playbook. O que é bem divertido fazer, assim. Eu criei um arquétipo para Sombras Urbanas e eu me diverti muito fazendo isso, cara. Tipo, eu fiz um mendigo, então foi muito bacana criar movimentos que um mendigo faria, sabe? Cara, pra mim, ponto alto assim, do sistema é que ele é veloz e furioso, né? É um sistema que se resolve muito rápido as ações e as ações se desdobram muito rapidamente. e tem muito impacto na narrativa, todas elas, né? Então isso leva, acaba levando tanto o mestre quanto os jogadores a improvisarem bastante de um jeito muito legal, de um jeito muito, muito organizado. Aí acho que isso talvez seja para mim o mais legal. Essa coisa de um jogo rápido e furioso, cinematográfico, como o Carlos falou, ou seja, a narrativa que sai dali, na narrativa emergente de um jogo do Apocalipse, ele já sai pronta para você contar, para você transformar em roteiro, sei lá, e levar muito ao improviso. Apesar de, tipo, apesar disso tudo, ela faz isso improvisando muito, trazendo muito narrativa emergente. Então, para mim, esse é o ponto alto. É isso aí, galera. Incentivo. E uma coisa bacana que eu acho, por exemplo, o Monstro da Semana é de graça. Então tem muita coisa de Apocalipse Engine de graça pra galera. Isso é bem legal. Sim, até no próprio site deles, se vocês entrarem aí no site do Apocalipse World, tem uma seção que tá lá, free games, free to play, algo assim. Você clica ali, é uma free to download, tem uma porrada de sisteminha ali que você pode baixar, inclusive do gênero mais popular do RPG, que é o gênero medieval. Você tem o World of Dungeons. É isso aí. Bom, e dizer que tem uma comunidade muito, muito ativa, né? Inclusive no Brasil. É fácil vocês acharem material de Dungeon Road aí, principalmente do Mestre das Antigas aí, o Alisson Vitória, um cara muito ativo. Então vocês encontram não só material de apoio, mas também explicações e elucidações sobre o sistema, que ajuda muito. É isso aí, galera. Bom, é isso. Acho que a gente matou aqui, né? Apocalipse. Ah, não. Espero que não tenha morrido, não, né? A gente deu uma pinceladinha, né, nele. Foi bem, bem, bem raspando, assim. Foi por cima mesmo. A gente pode, daqui a pouco, começar a encarar mais as encarnações dele, né? Para a gente analisar de uma forma mais específica. Mas, por enquanto, é isso aí. Se você ficou curioso, Que vocês recomendam buscar, então? Além do Dungeon World, tem quais? Tem Sombras Urbanas, que você pode buscar, que tem no Brasil, né? Monstro da Semana, que é bem esse negócio de Urban de Supernatural, né? Tem que o Tear dos Mundos joga bastante, que é o Monster Hearts, né? Que é esse que eu falei de... que é um romance teen, assim, que é meio Crepúsculo, Teen Wolf, essas coisas. O que mais que tem? Tem um que eu quero jogar muito, chamado Spirits of 77. Eu quero muito jogar, deve ser muito legal. Sim, é bem legal. E o que mais? Pô, tem uma porrada. Tem Witches aí que o Carlos falou, tem o Undying também. Sim. Mas qual, Carlos? Bom, se eu fosse recomendar um para as pessoas, eu recomendaria o Night Witches, que é uma iteração do Apocalipse Engine que tem tido bastante êxito, é bem considerado como uma excelente spin-off aí do Apocalipse Engine. É um outro jogo que eu ainda não joguei, mas eu li, eu sou bastante curioso para jogar, que é o The Warren. Eu gosto muito de RPG Old School, e antes que o pessoal do Old School venha me crucificar aí, que eu tô falando que Apocalipse Engine que é Old School, não tô falando que o The Warren seja Old School. Mas ele tem um sabor old school, porque ele é um jogo onde você joga com um coelho num mundo normal, sendo que o coelho, ele é um animal que não tem poder nenhum contra o humano, ele não tem poder sequer contra boa parte dos animais, ele tem que resolver as tretas meio que na malandragem, ou fugir, ou se esconder. Então ele tem esse saborzinho dos jogos old school, quando os personagens são... aventureiros, né? Mas não são aqueles caras fodões que podem ir pro pau e blá blá blá. Ele é um jogo mais ou menos com esse saborzinho, que você tem que medir bastante a treta que você vai se meter, você tem que ser estratégico, entra, sai, vê se dá aquele, tem aquele medinho típico dos RPGs antigos. Então é por causa disso que eu também acho essa interação muito interessante. Tem um que eu gosto também, que eu tava dando uma lida, que é o Blades in the Dark. Eu acho bem legal. O Blades in the Dark. O Blades in the Dark, ele é mais complicado, né? Ele é muito bom, mas ele é mais complicado. Tem mais... Sim. Tem outra pegada, eu acho, né? É uma pegada meio pesadinha também, assim. Sim. Ele é polêmico. Tem, ele é, sim, muita gente considera ele como sendo um jogo do Apocalipse in Guine, mas muita gente considera como sendo um set de regras bem apartado. Então, eu não li, então eu não sei, mas eu li que tem muita gente que vai nesse caminho. É. Bom, então é isso. Acho que tá bom por hoje, né, galera? Então, esse vai ser o maior café com dungeon de todos. Então é isso. Espero que vocês busquem aí, tenham curtido, pesquisem aí quem não conhece. Quem já conhece, deixa sua opinião, se você concorda com os pontos positivos, com os pontos negativos, se a gente falou merda. A galera do Dungeon World, inclusive, é bem vigilante em relação a isso. Então, podem deixar seus recados aí, que a gente vai ouvir. Se você está ouvindo na quarta-feira, hoje tem Regra da Casa, ao vivo no Twitch, às 9 horas da noite. Toda quarta tem. Procure a gente nas redes sociais, procure a gente no Facebook, no Twitter, procure a gente no YouTube também, que tem conteúdo sempre lá. E, bom, por último, dá um review aqui no nosso podcast para poder a gente qualificar um pouco ali no iTunes e nas ferramentas de busca. Exatamente. Quanto mais, se você der 5 estrelinhas aqui no iTunes, a gente começa a aparecer mais nos feeds de podcast, assim, e consequentemente melhorar nosso conteúdo, e é isso aí. Aí, galera, então bom dia aí para vocês, terminem seu café e vamos trabalhar. É isso aí, bom dia, galera. Bom dia, pessoal.